Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Cá estamos de novo, mais uma semana nesta nossa missão de irradiar palavras de esperança por quem nos escuta. Seu Padre António, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa na Boa Nova. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto podermos estar aqui nestes encontros semanais para poder, no fundo, ajudar-nos a entender a palavra de Deus, a missão da Igreja neste mundo e pôr-nos todos também como pessoas disponíveis interiormente para, no meio de um mundo muitas vezes tocado pela maldade, pelo pecado, pelas confusões, até pela natureza que está assim um bocadinho agressiva ultimamente, pois podemos ser portadores de palavras de esperança, palavras de bondade, um coração onde Deus ocupa um lugar que é fundamental e que nos ajuda também a ver o mundo com um olhar diferente. É isso que nos propomos cada semana aqui na Rádio Boa Nova, olhando sempre também para a liturgia de cada domingo. É isso que vamos fazer mais adiante. Vamos olhar para a liturgia do 24º domingo do tempo comum. É importante saber conseguirmos interpretar melhor aquilo que Deus nos transmite em cada celebração. Senhor Padre, antes disso, e como é hábito, vamos aqui a algumas considerações. O novo diretor da Pastoral Juvenil Nacional é um leigo, Nuno Sabral Camelo, da Arquidiocese de Évora. Exatamente, é uma boa notícia também. Muitas vezes estas missões de responsabilidade têm estado sempre atribuídas, ou maioritariamente, a sacerdotes. Neste caso, o padre Filipe Diniz foi quem teve a orientar a Pastoral Juvenil em Portugal neste tempo da JMJ, mas agora a Conferência Episcopal escolheu um leigo da Arquidiocese de Évora, é casado, tem filhos, foi escuteiro durante muito tempo, animador juvenil, está também ligado aos salesianos, então com certeza uma pessoa também muito capacitada para agora liderar a Pastoral Juvenil. Ele que, e como leigo, penso que também pode ser um momento importante, e oxalá possa fazer um bom desempenho para poder ajudar a juventude de Portugal a viver bem este tempo pós-jornada. É um tempo muito importante e que não podemos deixar perder a chama, mas ajudar a que todo este dinamismo que se criou se possa prolongar, de modo que os jovens sintam uma presença de Deus e sinto a importância da comunidade cristã na relação de uns com os outros. Sr. Padre, pode explicar o que é a Pastoral Juvenil? Portanto, no fundo é dentro da Igreja, é aquela, o departamento que se ocupa dos jovens, uhum, e de orientar a Pastoral dos Jovens, no fundo orientar os jovens num caminho de fé e propor-lhes etapas, propor formação, propor desafios, propor atividades que possam ajudar a que efetivamente os jovens possam entrar num caminho de onde Deus esteja verdadeiramente presente. Muito bem. Seu Padre, para falarmos também do Padre Nuno Gonçalves, que é o novo diretor da revista, não sei se digo bem, é em latim? É italiano, italiano. Ah, então não. Então é La Civiltà Cattolica. Realmente é um padre também português, jesuíta. Até era dos nomes que se tinha falado para eventual Patriarca de Lisboa. Uhum. Portanto, ele foi diretor da Universidade Gregoriana, porque é a universidade mais importante, uma das mais importantes de Roma, dos jesuítas, e a mais antiga, talvez. E então ele agora assumiu esse mandato e foi escolhido para presidir esta revista, que é também, em Itália, talvez a revista das mais importantes, ou mais importante, que é dos jesuítas, ligado à cultura, ligado ao fenómeno religioso, à reflexão teológica. Portanto, penso que também é um cargo bastante importante. Então temos aqui mais um português. Exatamente. Que acaba por ser também em Roma, neste caso é jesuíta, mas ter também um certo peso. Foi condecorado também pelo Presidente da República como alguém com muita capacidade intelectual e literária, mas ao mesmo tempo com uma presença humilde e discreta, que é uma das características que tem. Então é só por dar nota que, obviamente, às vezes Portugal também tem, e neste caso no âmbito eclesial, na Igreja, pessoas de reconhecido valor e importância. É um motivo de orgulho, não é? Exatamente. Para o nosso país. E de estímulo, sobretudo, também para a nossa autoconfiança e de valor, exatamente. E que sirva de exemplo para outros poderem seguir também assim o seu caminho. Seu Padre, hoje, no dia em que produzimos este programa, que depois repetimos no próximo domingo, celebra-se a Nossa Senhora das Dores. Exatamente. Uma Nossa Senhora muito invocada, não é? Pelas pessoas. É a Nossa Senhora que sofre. Este dia 15 é o dia a seguir ao dia 14. E diria que nesse sentido o dia 14 é mais importante, porque é a festa da Exaltação da Santa Cruz, que é o orago, o padroeiro da paróquia de Oliveira do Hospital. Portanto, ontem, portanto, dia 14 de setembro, a celebração da Exaltação da Santa Cruz, que é o padroeiro de Oliveira do Hospital. E, portanto, um momento importante em que a paróquia se oferece à cruz, à proteção da cruz de Cristo. A cruz é sempre vista como algo de negativo, mas na cruz de Cristo vemos algo de especialmente positivo. Positivo, não é? Porque é através da cruz gloriosa de Cristo que nos abriu a esperança de ver o mal vencido ou o pecado vencido pelo amor e pelo bem. E vemos a possibilidade de que a morte se transforme num dom de vida eterna. Ou seja, não se esgota no significado da morte. Exatamente, não? Mas é a morte que depois leva à ressurreição, e esse é o seu valor verdadeiro. E então, ontem na Eucaristia, fazíamos justamente a reflexão de que Jesus morre na cruz para testemunhar a Deus. E que nós, muitas vezes, também devíamos incluir, ou não temer, a cruz do testemunho. A cruz de fazer algo pela Igreja e pelos outros. A cruz da missão. É mais fácil desentender, mas não fazer nada. Ou então assumir que o viver em missão, o testemunhar a Cristo, também tem uma cruz, também tem um desafio, também tem um peso. E então é esse peso que queremos aqui valorizar. Cristo foi à cruz, não porque tivesse feito mal algum, ou simplesmente porque tinha uma missão a cumprir e não renunciou a essa missão, e que para ele foi muito pesada. Mas também nós, todos na nossa vida, temos um testemunho a dar da nossa fé. E isso é também a cruz de Cristo. Então ontem recordávamos justamente esta dimensão. Uhum. A cruz também é verdade que é um sofrimento, um acidente, uma doença, mas ontem privilegiávamos esta dimensão, quer dizer, no fundo é o sofrimento que a missão, que a fé me pode provocar, para não renunciar à fé, para afirmar a fé, para testemunhar a fé. E o mundo de hoje precisa de cristãos, missionários, evangelizadores, que não tenham medo de suportar a cruz de Cristo para anunciar a Cristo. Por isso usamos até a cruz como um sinal de fé. Exatamente, não é? Exatamente, a fé, que é a cruz que se tornou. Queremos ter uma fé, uma cruz connosco, que é a presença de Deus connosco, e um sinal de fé. Exatamente, mas depois também temos chamados a suportar o peso da cruz, ou a cruz, nesse sentido que muitas vezes viver a fé é-me difícil. E então não prefiro a comodidade de não fazer nada ou de me despreocupar. Ou então assumir que essa é a cruz que o Senhor me chama a viver. Quer dizer, que hoje somos convidados a também sermos missionários, evangelizadores, a sermos testemunhas. E esse ser testemunho implica um sacrifício, implica um dar algo de mim. Não é ficar simplesmente na comodidade. Basta ver o domingo, não é? Eu posso ir à missa ou não ir. Ir à missa também é uma cruz. Então é amar a cruz de Cristo, mas não no sentido missionário, no sentido de evangelizar, ser testemunha. Se estou numa reunião de amigos e de repente tenho a oportunidade de falar de Deus, posso-me calar ou posso falar? Exatamente. Muitas vezes é mais fácil calar e fica tudo bem. Ou então assumir a cruz de falar. Este sacrifício é sagrado fazer por Deus. Então o testemunho, a Exaltação da Santa Cruz também nos vem dizer isso. Oxalá nós tenhamos também essa vontade de podermos amar a cruz, ou suportar a cruz com amor, que me supõe o testemunhar a minha fé, o viver a minha fé, o comunicar a minha fé aos outros. Se eu tenho um filho em idade de catequese, posso levá-lo à catequese ou posso não levá-lo? Ou posso levá-lo à catequese comprometendo-me e ajudando, ou simplesmente desinteressando-me? Ou se há alguém que é catequista, pois também tem essa cruz, quer dizer, no fundo é isto e todos os outros movimentos na Igreja. Tudo o que se faz na Igreja, por amor, significa também que me renuncio a algo meu, do meu tempo e até dos meus bens, para testemunhar a Cristo. Então, valorizar muito este testemunho, e que tem muito a ver exatamente com este sentido, exaltação da Santa Cruz. Portanto, este dia foi assinalado ontem, não é? Exatamente. Tivemos azar, que veio assim também uma chuvada na altura da Eucaristia, mas pronto, os que tivemos, podemos em honra, em nome de toda a comunidade, justamente redescobrir o valor salvador da Cruz de Cristo, mas que hoje passa também por nós, pelo nosso amar a cruz, e amar a cruz naquilo que significa dar testemunho, o sacrifício que me implica, dar testemunho, viver a minha fé de modo ativo, pois é essa cruz que hoje queremos também valorizar e que a Igreja necessita muito. E o Papa Francisco ainda fala muito nisso, não é? Todos somos evangelizadores, missionários, todos chamados a ser testemunhas de Cristo. Isso às vezes não se faz sem o peso da cruz. Em muitos países, em muitas situações, até com a própria morte ou com perseguição. No nosso caso aqui, infelizmente, não temos assim esses contextos tão violentos, mas sim essa capacidade de renunciar à minha comodidade, à minha instalação, para poder testemunhar o Senhor. Esse, com certeza, é uma cruz muito positiva e muito redentora também no tempo presente. Portanto, e esse tema muito associado então ao dia que hoje se assinala da Nossa Senhora. Exatamente, a seguir à cruz de Cristo aparece Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora que se associa ao sofrimento de Cristo. Mas é muito interessante, porque Nossa Senhora estava junto à cruz, mas o Evangelho diz que estava de pé. Portanto, também é uma atitude de viver a cruz de pé. É saber sofrer com Cristo, saber sofrer os sofrimentos da vida. E as dores de Nossa Senhora passam muito pelo seu filho, pela perseguição ao seu filho que ela viveu desde bebê até à morte, até ter o filho morto na cruz. Mas Maria estava de pé junto à cruz. Portanto, também é um convite a termos esta atitude positiva de não nos deixar vencer pela cruz, mas de amar a cruz, de pegar na cruz, de estar com a cruz de pé, com firmeza. Mas esse estar de pé significa também total abandono nas mãos de Deus, total confiança em Deus. Portanto, não é a cruz que me verga, que me destrói, que me deita ao chão, mas é a cruz que eu sofro, mas amando o Senhor. Isso é que me permite estar de pé. E essa atitude, se calhar, quem nos escuta deve assumir, não é? Até numa situação de dor, de fragilidade, um sentimento positivo e de entrega a Deus. E isso vem-nos pela fé. Maria confia em Deus. Sim, não são todos que conseguem ter essa atitude. A fé, é muitas vezes, o sofrimento é desesperador. Aquele que tem fé, a fé leva-me a que a minha cruz seja partilhada com outra, vivida com outra pessoa, com Deus, com Cristo, com Maria. E isso, evidentemente, dá sentido à dor e alivia a dor. E por isso Maria, enquanto seria expectável que estivesse desalmada aos gritos, então diz, estava de pé junto à cruz, de pé, esta atitude firme, de confiança, de o coração a chorar, mas a confiança e o amor a prevalecer. Não era porque tivesse menos amor ao seu filho, não era? Ao contrário. Era um amor tão grande, mas era um amor que passava mediado por Deus. Não era o simples amor humano, mas era a ruptura do amor humano, porque o seu filho estava para morrer, mas a plena confiança em Deus que lhe fazia suportar de pé toda esta contradição. E este é o desafio que nós cristãos somos chamados a fazer. É verdade que a cruz e a dor faz parte da vida, mas chamados a vivê-lo de pé com Maria, oferecendo-se ao Pai como fez Jesus na cruz. E para que nós também ofereçamos a Deus a cruz, que significa viver a fé e viver de fé, que nem sempre é fácil. É verdade. Seu Padre, a catequese está quase a recomeçar. No dia 23 as inscrições para o primeiro ano e no dia 24 a abertura do ano pastoral. Portanto, exatamente. Está tudo aí já. Estamos, exatamente, paradinho. Com o final do mês de setembro, já as férias passaram, já a escola está a funcionar. É, começou hoje, exatamente. Não é? Oficialmente. Portanto, a catequese começaremos no início de outubro, no fim de semana de setembro. Início de outubro. E entretanto, também na Diocese de Coimbra, no dia 24, teremos a abertura oficial a nível de Suzano do ano pastoral. Portanto, temos agora um tempo aberto. Ano pastoral quer dizer trabalho da Igreja que vive e comunica a Cristo, que celebra a fé, que anuncia. E oxalá, depois de todos estes anos anteriores, em que ainda fomos sentindo a pandemia e depois os efeitos da pandemia, penso que este ano temos todas as condições para voltar ao tempo antigo, digamos assim, ao tempo bom, em que com certeza com algum cuidado, porque o Covid ainda anda por aí, mas já com plena dedicação e sem este temor e o peso que condicionou tanto a vida cristã, não é? Portanto, oxalá sejam retomar com muita energia, muita dedicação, e como dizia no início, o tempo que eu dedico a Deus ao serviço da Igreja e da evangelização não é tempo perdido. Jesus disse no Evangelho, eu darei 100 vezes mais. Portanto, aquilo que eu dou, o Senhor me há de recompensar de outro modo, e que me dará mais fortaleza, mais ânimo, e o Espírito Santo a todos nos irá ajudar e conceder um ano bom a nível de fé também. Seu Padre, está previsto também um encontro com todos os que estiveram envolvidos na Jornada Mundial da Juventude aqui na nossa Catedral? Pensamos que a Jornada Mundial da Juventude passou, mas agora temos também que recuperar, reativar as boas experiências vividas, e também nestes encontros ganhar motivação. Portanto, iremos ter no dia 7 agora de outubro um encontro com todas as famílias e voluntários, famílias de acolhimento e voluntários, que foram muitas as pessoas que colaboraram para que corresse tão bem a Jornada Mundial da Juventude entre nós, aqui nos dias da Diocese. Então temos também um momento de reencontro, de partilha e de ganhar novo ânimo para que depois sintamos todos que valeu a pena. E depois também, no dia de 1 a 3 de dezembro, os espanhóis convidaram-nos para ir a Guadalajara, Sigüenza, que é um pouquinho depois de Madrid, para retribuírem o bom acolhimento que sentiram aqui no meio de nós. Então estamos a preparar também a possibilidade de termos uma visita à Espanha. Estamos agora a organizar as coisas. O seu Padre também vai? Espero também ir. Também, espero também ir. O grupo era muito simpático, não era? O grupo de Espanha. Foi tudo muito animoso, portanto criou-se aqui uma empatia bonita, e então agora também a possibilidade de podermos ir conhecer mais a vida e a família e a realidade cristã destes nossos irmãos de Espanha. Então, ainda vai um grupo considerável. Estamos a organizar, oxalá possamos ir também de um grupinho de jovens. Coincide com o fim de semana? Não. Exatamente, coincide com o fim de semana de 1 de dezembro, que é feriado, então vamos aproveitar esse feriado para ir. Calha até. Bem, não é? Exatamente. E motivar-nos muito, e pode ser também uma experiência muito positiva que nos ajude no nosso caminho de fé e de aproveitar as jornadas. Portanto, isto é um fruto das jornadas. Exatamente. Também no meio de nós. Há que aproveitar os seus frutos. Seu Padre, feitas então estas considerações iniciais, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, que nos aponta para a importância do perdão. Exatamente. O perdão aparece neste domingo como o mais importante. E então uma reflexão que se faz sobre o que é o perdão, a importância do perdão, e que depois, concretamente, o desafio a perdoar. O perdão alivia a alma, não é? Exatamente. O primeiro benefício, portanto, eu tenho esta convicção clara, quer dizer, no fundo é, se me ofenderem, eu fico ofendido. Mas depois a minha ofensa se transforma em ódio, se transforma em vingança, se transforma em quebra de relação, já tenho dois sofrimentos. Foi a ofensa que eu recebi e a consequência que é outro sofrimento, e às vezes ainda pior. Portanto, o perdão é fazer-me bem a mim próprio. Se eu me fizeram mal, e agora faço-me bem. Portanto, o perdoar é curar a ferida que a ofensa me causou. Em primeiro lugar, a mim próprio. Para que eu esteja bem. Para que o meu ser humano e espiritual não fique perturbado ou danificado. Portanto, muitas vezes nós, nesta resposta sentimental ou emocional, ou numa reação que no fundo é de um orgulho escondido, projetamos aquilo que depois me vai fazer mal a mim próprio. Portanto, eu quase diria que um são egoísmo, entre aspas, é aprender que o perdão é o que melhor me pode fazer a mim próprio. Se eu não perdoo, já tive uma ofensa, mas devia com outra, fico com dois males. Às vezes não é muito fácil também. Ah, não digo que não seja fácil. Claro. Também depende da ofensa, não é? E às vezes de quem nos faz essa ofensa. Tudo é verdade. Não é? No entanto, aquele que perdoa cura a ofensa que recebeu e fica com o seu coração livre para amar. Aquele que ficou com o peso da ofensa não está livre. Mas muitas vezes se diz, perdoo, mas não esquece. Não está perdoado, pois não. Isso eu diria que é uma maneira suave de dizer que perdoou, mas não perdoou. É uma maneira só de dizer que afinal não perdoou. Não perdoou porque, pronto, porque me aconteceu isto, pesa muito. Por outro lado, também é verdade que se me ofenderam, o perdoar não quer dizer. dizer que eu tenha que reativar uma relação de proximidade, claro, ou de amizade. Isso também não está pedido. Às vezes até pode acontecer, mas se há uma ofensa que me prejudicou ou há uma presença que me prejudica, eu não tenho necessidade de ter um convívio de proximidade. Tenho necessidade de ter um coração purificado. Um coração de onde esse peso e a amargura e a reação que me provoca a ofensa não exista. Ou seja, um coração que pode viver em paz, uhum, e estar em paz. Verdadeira. Claro. Não artificial. E isso, ou seja, um coração livre. O objetivo é, o que se pretende é mesmo isso, não é? Para que possamos estar bem, com o nosso coração limpo e não estarmos aqui a guardar aquele rancor que exatamente nos faz mal, não é? Exatamente, que eu, na minha visão, é como se eu tivesse, fizeram mal, atiraram com uma pedra e eu agora carrego essa pedra, um saco de pedras às costas e vou com ela porque não sou capaz de perdoar. O perdão é a grande cura, até na psicologia, até no tratamento psicológico. Para ultrapassar determinadas... Exatamente. Eu, aliás, até vi uma tendência de psicologia cristã, de onde o perdão, e até o acompanhamento espiritual que leva ao perdão, era parte terapêutica, era a terapia que cura. É verdade. A gente agora temos tantos mecanismos aí, às vezes mecanismos esotéricos e coisas novas. Perdão, relativizar as situações, não é? Não dar demasiada importância. O perdão cristão cura a alma, verdadeiramente. E por isso é que é tão importante. E por isso é que Cristo veio para nos perdoar. Porque é um peso que não tem solução. Aliás, o mal que se fez está feito. Não posso andar para trás. Agora podemos é querer carregá-lo. Agora eu posso é. Então Deus tem esse poder. Quer dizer, Deus tem o poder é de, apesar de estar feito, conseguir a cura para que a pessoa não fique com o peso do mal feito e não tenha que o carregar. Cristo morre na cruz justamente para que o peso que eu devia carregar, carregou-o ele, para que eu seja livre. Esse é o sentido profundo do perdão. Quer dizer, o perdão é que se eu fiz o mal, esse mal existe, não tem solução. Então Cristo assume esse mal, depois perdoa-me para que eu não sofra as consequências do mal que fiz ou que me fizeram. E então a dimensão divina do perdão penso que é muito importante. E isso é que realmente pode reconstruir o mal que foi feito. Eu reconstruí verdadeiramente. E essa então a mensagem deste do próximo domingo da liturgia. Temos a primeira leitura do livro do Eclesiástico, que nos diz: perdoa a ofensa do teu próximo e quando pedires as tuas ofensas são perdoadas. É muito interessante. Portanto, isto aqui é século II antes de Cristo e que se vem aproximando muito daquilo que Jesus depois vai assumir como a boa nova do Evangelho, que é radicalmente nova em Cristo, mas com o Antigo Testamento já foi fazendo um caminho de onde era legítimo o olho por olho, dente por dente, uhum, de onde era legítima a vingança. Depois foi fazendo um caminho para descobrir que efetivamente perdoar é que é o verdadeiro valor. E então já neste livro, no Eclesiástico, no Bem-Sirá, diz isto: quando tu perdoas a ofensa do teu próximo, ao mesmo tempo, se pedires perdão para ti, esse perdão ser-te-á concedido. O que Jesus vai depois recuperar no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Portanto, quando eu perdoo, estou também de algum modo a merecer, a preparar-me para receber o perdão das minhas faltas, e estou a receber esse perdão, efetivamente. Então isto era aqui, de algum modo, pré-anunciado neste texto do Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento vai do menos, de uma visão de um homem de onde era a maldade, digamos assim, era legítima, ou a vingança, uhum, e depois vai-se aproximando do amor que Jesus depois vai traduzir no perdão universal e até no amor ao inimigo. Então já desapareceu toda a vingança. E a pessoa livre é aquela que é capaz de amar a todos, até aquele que ofendeu, sou capaz de amar. Isso é realmente o coração grande ao estilo de Cristo, ao estilo de Deus, que ama a todos, mesmo os que o ofendem. Na segunda leitura, os Romanos, a mensagem de quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pronto, a carta aos Romanos, a segunda leitura, não segue tanto, não se alinha tanto com o Evangelho, uhum, e com a primeira leitura. Exato. Mas pronto, neste caso até está mais ou menos perto. Portanto, porque mas no fundo o Evangelho diz, que responde sempre mais à primeira leitura. Exame. Se para vivemos, olhar para, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. No fundo, também se liga. No fundo, é toda a vida deve ser vivida no Senhor, na vida e na morte, porque o Senhor é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. Por porque na vida somos chamados a ir purificando o nosso coração para podermos estar com Cristo e receber o amor de Cristo e viver na fé de Cristo. E depois, na morte, temos o dom da ressurreição, da vida eterna, também com Cristo. E uma coisa está relacionada com outra. Para o cristão, a vida não se explica somente como a vida material deste mundo. Se a vida fosse só a vida neste mundo, seria uma vida injusta. Porque uns têm muito, outros têm pouco. Uns desfrutam da abundância e outros vivem na miséria e no sofrimento. Uns têm saúde até ao fim e outros carregam uma doença toda a vida. Portanto, isto é injusto. Acreditamos que na vida eterna Deus tem poder para refazer e fazer justiça. Quer dizer, pôr-os todos numa situação de onde isso, essas diferenças. Exatamente. Uhum. Não é, e se eu entendo que a vida eterna é o definitivo, que até posso levar a não temer perder a vida temporal para alcançar a vida eterna, então aí tem sentido. Cristo ressuscitou, portanto a ressurreição de Cristo é, apesar de ter sofrido tanto, agora vive a glória da vida eterna. E é isso a que esta leitura está a dizer. Portanto, somos do Senhor durante a vida e também durante a morte. E esta visão que me ajuda a ter coragem para, na vida temporal, viver praticando o bem, ainda que isso me traga prejuízo ou benefício, humanamente falando, ou sacrifício, porque sei que a vida eterna é a plenitude do meu ser pessoal e que tudo isso será recolocado no seu justo lugar. Portanto, o Senhor dos vivos e dos mortos, o Senhor da vida e o Senhor da morte. Seu Padre, e no Evangelho segundo São Mateus, uma pergunta que Pedro faz a Jesus: quantas vezes deverei perdoar? Até 7 vezes? É verdade, portanto, Jesus, Pedro ouvia tanto Jesus falar de perdão, disse: mãe, isto já vai mexer demais. E perguntou-lhe: Senhor, então, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes, e que já era assim um extra. E Jesus responde: era um número grande. É, já era demais para ele, não é? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui não conta tanto o número, quer dizer, agora vou fazer as contas. Isto tem a ver com o Antigo Testamento. Portanto, Jesus aqui está a falar do conhecimento que também tinha da Bíblia. Porque quando Caim matou Abel, depois Deus disse: ora a ti, ninguém te vai fazer mal, porque se alguém te fizer mal, será vingado 7 vezes. Portanto, havia aqui um pouquinho esta coisa, uhum, de 7 vezes. Certo. E depois um descendente de Caim, que chamou-se Lameque, que também era um homem que teve as suas vicissitudes e assim um bocado terrível. E depois Lameque disse: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque ser-lo-á 70 vezes 7. Portanto, isto é uma citação de Gênesis 4:24. Portanto, esta relação do 4 e do... Portanto, é, se Caim foi 7 vezes, mas olha aqui eu, 70 vezes 7. Muito pior que ele. Portanto, aqui é maldade num crescimento terrível. E então Jesus vem dizer: não, olha, nem 7 vezes, nem 70 vezes 7. O perdão é sempre. Este espírito de vingança deve desaparecer. Portanto, o que Jesus está a falar é que o perdão é a vitória sobre o mal. O mal. E este vingo e faço mal e não me canso. Há pessoas que têm prazer em fazer mal. Pois para o cristão, isto é ultrapassado em Cristo. E já não é o mal que conta, mas é a capacidade de perdoar e de perdoar sempre. Mesmo aqueles que têm, são maus do princípio ao fim. E que têm este pedido. Pessoas assim. Não é, infelizmente. Lameque foi assim. Portanto, o Senhor está a dizer: não, agora temos um outro caminho. E então, mesmo que isso aconteça com alguém, se eu quero ser livre e quero amar sempre e amar a todos, perdurei todas as vezes que forem necessárias. E nunca o mal do outro não há de vencer. Porque a opção do cristão é ter um coração novo, de onde o amor é o único que reina. É o único que triunfa. E o mal dos outros não poderá retirar o bem do meu coração, o bem do coração que quero amar. Portanto, digamos que é a vitória do amor sobre o mal, que plenamente está na cruz, como falávamos há bocadinho, e depois está na vida de cada um, quando o perdão acontece, aí está a acontecer a vitória do bem sobre o mal. Muito bem, fica aqui então esta mensagem, seu Padre, a importância do perdão, e queremos também que quem nos acompanhe possa interiorizar também. Sim, já agora só dizer que depois, sim, Jesus conta uma história, uma parábola, de onde alguém é perdoado muitíssimo, aflito, mas depois é capaz de perdoar um bocadinho. Portanto, é Jesus também diz isto, justamente para falar da nossa condição, dizer, ora, tu pedes perdão, mas também deves perdoar. E às vezes há coisas pequenas que te magoam tanto, ficas ali a remoer e não és capaz de soltar. Porque foi uma palavra que te disseram, uma coisa que não te agradou, e ficamos ali que acabou tudo. E não sou capaz de perdoar. Então, essa parábola que vem a seguir, a mensagem é um bocadinho isto, dizer, não te agarres ao não perdão, mas seja generoso e perdoa. Porque o perdão é a tua possibilidade de vida nova. É a possibilidade que tens de ter um coração que ama e viver em paz com todos os homens, como Jesus nos vem anunciar essa possibilidade na sua vida e no seu Evangelho. Muito bem, seu Padre, e também sei que a proposta musical que tem para nos sugerir, partilhar connosco, tem tudo a ver exatamente com o perdão. Sim, é uma música também juvenil que cantamos às vezes nas nossas Eucaristias, mas que hoje recordamos: Perdoa, Senhor, o nosso dia. Estamos já então a ouvir, vamos partilhar com todos. Que terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança, esta sugestão do seu padre António Loureiro. Seu padre, muito obrigada por esta partilha. Terminamos assim o nosso programa com a promessa de que daqui a uma semana cá estaremos consigo ou com o seu padre Pedro, portanto, mas sempre semanalmente estamos cá para levar até quem nos escuta este programa das Palavras de Esperança. Até para a semana. Até para a semana. Um muito bom dia a todos. E vamos então esta semana também nós esforçar-nos por aliviar os nossos pesos, as nossas cargas, perdoando quando sentirmos necessidade disso. Palavras de Esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.